agora início, Diga Lá, Ó Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo à primeira edição do Diga Lá, Ó Senhor Fado. O meu nome é Joana Santos e trago-vos meia horinha de fado de música tipicamente portuguesa. Uma música criada por nós, cantada por nós e sentida por nós e por outros povos, portanto, exteriores a nós, exatamente. O Diga Lá, o Senhor Fado é um programa que começa hoje, segunda-feira, e que vai-lhe fazer companhia durante todos os dias da semana. Portanto, amanhã, quarta, quinta e sexta, eu cá estarei para trazer mais meia hora por dia daquilo que é nosso, só nosso, o fado. O fado que é nosso, mas que nós partilhamos com toda a gente, porque o fado é para ser sentido e partilhado. E cá está, nada melhor do que eu lhe dizer como é que eu também quero saber qual é o fado da sua vida. Ou seja, eu quero que me mande sugestões e me faça pedidos do fado que realmente para si me diz alguma coisa de especial. Faça-o através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com, peço desculpa, repito, geral.radioantenaweb@gmail.com, ou então deixe o seu comentário e o seu pedido em www.radioantenaweb.info. Eu sou a Joana Santos, estou aqui neste programa também para lhe fazer companhia. E como lhe quero fazer companhia e trazer aquilo que é do bom português, a nossa alma portuguesa, eu trago-lhe para primeiro fado, Leva-me ao Fado, da Ana Moura. Trago-lhe Povo que Lavas no Rio, da nossa querida e inesquecível Amália Rodrigues. E trago-lhe José da Câmara com Canto o Fado. Eu espero que goste e eu terei todo o gosto em trazer-lhe aquilo que é tipicamente português. Chegaste a horas, como é costume, bebe um café. Eu desabafo o meu queixume. Na minha vida nada dá certo. Mais um amor que de findar-me está tão perto. Leva-me aos fados onde eu sossego as desventuras do amor a que me entrego. Leva-me aos fados que eu vou perder-me nas velhas quadras que parecem conhecer-me. Dá-me um conselho que o teu bom senso é o aconchego de que há tempos não dispenso. Quero erguer-me, olhar-me a um espelho e tentar reconhecer-me. Leva-me aos fados onde eu sossego as desventuras do amor a que me entrego. Leva-me aos fados que eu vou perder nas velhas quadras que parecem conhecer-me. Leva-me aos fados onde

cantava a teus pés, cravas que não tinham fim. Quando o luar prateava e quando a noite orvalhava nas rosas desse jardim. As rosas desse jardim, jardim distante e deserto, sinto tão longe e tão perto o passado que te assombra. Deparei o irrealidade, silêncio, sombra, saudade, saudade, silêncio e sombra. Deparei o irrealidade, silêncio, sombra, saudade, saudade, silêncio. E sombra.